você reclama. Se faz frio, se faz calor, do remédio e do doutor, sua vida é reclamar. Você reclama que tem as mãos calejadas, do excesso de jornada vive para trabalhar. Mas se esquece que tem muitos sem as mãos, mesmo assim tem vocação pro trabalho e não reclama. E não lhe falta motivo pra olhar o céu e dizer Deus é fiel e é feliz porque o ama. Ingrato, olhe para o céu agora e agradeça ao Senhor a saúde que desfruta, a harmonia e o amor. Tudo isso vem de Deus, e o que vem de Deus é bom. Não reclame quando não tem roupa nova ou sapato pra calçar. Muita gente sem emprego e sem teto mendigando, e apesar de tudo isso tem sorriso pra mostrar. Quando a mesa não é farta, quando só resta farinha e um pouquinho de feijão. Mas se esquece de crianças abandonadas, de estômago vazio, sem ter quem estenda a mão. Você reclama porque não trocou os móveis, as cadeiras estão velhas, não dá para se sentar. Mas muita gente em cadeira de rodas encontra razão de sobra até mesmo pra cantar. Ingrato, olhe para o céu agora e agradeça ao Senhor a saúde que desfruta, a harmonia e o amor. Tudo isso vem de Deus e o que vem de Deus. Tem roupa nova ou sapato pra calçar. Muita gente sem emprego e sem teto mendigando, e apesar de tudo isso tem sorriso pra mostrar.